Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Bom dia, família de Deus. Está começando na Rádio América, Oração da Manhã. Irmãos e irmãs, iniciamos um novo dia e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor que hoje se aproxima de cada um de nós, convidando-nos a caminhar com Ele, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Uberlândia, de São José, seu esposo, e dos santos inocentes mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um santo e abençoado dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. A Rádio América de Uberlândia apresentou Oração da Manhã. Está no ar, Sertão América. Aqui, seu dia começa com música sertaneja, do jeito que você gosta. Olha, gente, 6:28, nós ouvimos o Cid encerrado aí, né? Eu tava atendendo a ligação aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Olha a previsão do tempo pra hoje, aqui pra cidade de Uberlândia. O sol apareceu ali bonito, rapaz. Tá lindo, hein? Gente, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a máxima 29. A mínima 20 graus e umidade relativa do ar em 33%. Previsão do tempo para a cidade de Uberlândia, né? E você vai participando com a gente aí pelo WhatsApp do programa 3292-0402. Participe com nós aí, viu? Manda seu recado aí, viu? Bom dia. Um bom dia pra turma bacana que ouve a gente no sítio, na chácara, nas fazendas. Um bom dia todo especial aí pra toda essa moçada, hein? Bom dia! É, fazenda aí, como tá o Geraldo lá, né? Tem gente, né? Tá tirando leite aí da mimosa, tirando leite, né? Outros já estão aí, já capinando, outros já estão colhendo, né? Pois é a vida na fazenda, né? Hã? É desse modelo, viu? Olha, gente, tem promoção na Agrofazenda, válida enquanto durar o estoque. Proteinado, 40 quilos, R$ 92,90. Ração de leite, 40 quilos, R$ 95,90. Farelo de soja, 40 quilos, R$ 149,90. O que você precisa para a sua hortaliça, plantação, jardinagem? A Agrofazenda tem. O que você precisa para a sua pecuária e seu pet? A Agrofazenda também tem e conta com médica veterinária para orientar e melhor atender você. Agrofazenda Getúlio Vargas 3089 Tubalina 3238-1542. Anote o WhatsApp 991025946. Doutor, Agrofazenda. Agora são 6:30, hein? Bom dia, viu? Oferecimento, Ponto a Ponto Bordados, Avenida Afonso Pena, 1150, próximo ao Terminal Central.